Eu estou aprendendo, meu Senhor, que é impossível ver materializado em mim os teus propósitos se eu não fecundar, se eu não gerar, se eu não formar, se eu não cuidar. A galinha vai para cima do seu ovinho e dá calor. E ela não sabe pensar, mas ela não sai dali enquanto não tiver decorrido o tempo de fecundação, de cuidado, chocando aquele ovinho. Pouco interessa para ela quanto tempo vai levar, se vai ou não vingar aquele ovinho. E não arreda ela dali, não, porque ela não vai sair. Ela vai ficar ali fecundando, ou melhor, chocando aquele ovinho. O Senhor me ensina, por uma revelação sobrenatural, este princípio tão simples da vida do dia a dia, de fecundar todas as sementes do Senhor. Eu já orei com o pastor, eu já compartilhei com alguns irmãos, eu já disse diante de Deus, já tem 3 anos que eu estou pedindo isso, mas não tem problema. Eu vou continuar gerando o que Deus disse que vai fazer. Não tem nenhuma previsão disso se resolver, das portas se abrirem, de eu ver uma solução. Não tem, mas eu vou continuar gerando o que Deus disse a mim. O maligno já lançou tantas setas. Eu estou tão fracassado, eu estou tão cheio de pesos à minha volta, eu estou tão preocupado, eu estou tão ansioso, eu estou tão decepcionado, não importa como o diabo tem feito contra mim, eu vou fecundar a palavra do Senhor que diz: levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz. Eu vou fecundar a tua palavra, Senhor. Eu não quero descobrir uma caixinha de promessa, uma frase qualquer. Eu quero ir para a tua presença para ouvir a tua voz e saber que o Senhor disse: haja luz. O Senhor disse para mim: filho, ande assim. Eu não vou me aquietar enquanto eu não tiver esse tempo e o Senhor não semear na minha vida, o Senhor não fecundar o meu espírito com uma palavra de fé, com uma palavra de autoridade. E eu vou cuidar desta palavra, eu vou gerar essa palavra até o último dia em que eu vou dar a luz a isso que é o projeto do Senhor. Então eu vou celebrar o nascimento, a materialização das tuas promessas na minha vida. Eu não quero ser um crente que vai tocando a vida, vamos ver se acontece. Eu quero ser um crente que sabe operar todas as coisas do mundo espiritual. Senhor, capacita-me. Ore assim, ó Senhor. Eu quero orar pela sua vida, aqui no altar. E primeiro, eu quero chamar aqui à frente aqueles que, em algumas circunstâncias, e às vezes em muitas circunstâncias, e talvez numa avaliação você poderia dizer em quase todas as circunstâncias, você tem dito palavras que só agridem as sementes de Deus. Ah, mas está muito difícil. Ah, mas eu não sei. Ah, não tem jeito. Ah, mas fulano. Ah, sim. Ah, beleza. Só murmuração, só reclamação. Tem um ácido. O diabo jogou um ácido na sua alma, no seu espírito. Você está sempre amargurado. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente e vai dizer: Senhor, eu estou repreendendo a minha vida. Toda murmuração, toda palavra, toda tristeza, todo ácido, toda angústia, toda aflição, toda ansiedade, tudo aquilo que porventura o diabo está tentando fazer para que eu não gere, para que eu não fecunde as promessas do Senhor. Estou tentando a força do meu braço. Eu estou tentando no tubo de ensaio. Eu estou tentando a força da minha vontade, do meu pensamento. Eu estou estragando muita coisa, Senhor, com os meus sentimentos, até mesmo com as minhas palavras. Eu estou estragando com a minha atitude. Era para eu estar fecundando, eu estar criando ambientes de adoração, de comunhão. Eu estou me afastando. Saia do seu lugar. e vem aqui para o altar nesta noite. Convido você. A última coisa que você vai se preocupar é com as pessoas que estão te vendo. Toda sinceridade e com autoridade, saia do seu lugar e diga: eu não vou regar de palavras malditas, de murmuração, de reclamação, de ansiedade, de tristeza. Nessas circunstâncias específicas, eu quero nesta semana, Deus, ser guiado pelo Teu Espírito Santo para fecundar com nutrientes de vida as sementes que o Senhor já colocou. Talvez você precise vir à frente, no grupo daqueles irmãos que não estão ouvindo. Eu estou buscando, eu tenho uma vida agitada, eu estou muito atarefado, eu não tenho muito tempo para ler, para estudar, para orar, eu não estou podendo ouvir direito o culto, a célula, na verdade eu estou achando que a célula não está assim muito legal, não gosto, eu não estou achando que o louvor, eu não gosto muito do louvor, eu não gosto, está cheio de coisas que te impedem de gerar um ambiente propício para o Espírito Santo fecundar, ou para o Espírito Santo plantar as sementes. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós temos alguns irmãos que começaram a escola de discípulos, fiéis, vindo, estudando, e que têm lá suas desculpas, suas justificativas, seus motivos, mas que estão deixando, não vêm, estão faltando intensamente. Eu quero dizer a você, irmão, que você está perdendo o ambiente propício para fecundar as sementes de Deus. E o chamado do Senhor é: volte para aquele lugar em que a palavra vai ser processada. Você vai estudar, não abra mão do momento ou dos momentos, do tempo que você tem para ouvir a palavra, receber as sementes e passar a semana cuidando, gerando. Talvez alguém na família, durante a semana alguém fez alguma coisa, alguém falou alguma coisa lá na família, no trabalho, na vizinhança, ou aqui na igreja. Alguém fez alguma coisa, alguém falou alguma coisa, ou que realmente foi contra você, ou que você entendeu de outro jeito. Não importa, como o diabo pegou aquilo e disse assim: se isola. Sai fora. Fica sozinho. Vai cuidar de si. E de repente plantou lá uma sementinha de espinho, que essa está podendo crescer e sufocando todas as sementes que Deus já pôs na tua vida. Convido você a sair do seu lugar e vir à frente. Estar aqui no altar do Senhor. Você que está aqui no altar do Senhor, esteja orando. Se você não precisa vir ao altar do Senhor, você pode interceder pelos irmãos que estão aqui, irmão. É na vida simples do dia a dia, tanto em casa, como no trabalho, na igreja, na vizinhança, não importa onde. É na vida simples do dia a dia, com as coisas do dia a dia, que o diabo também vai tentar operar para matar as sementes de Deus que foram lançadas sobre a tua vida. Preste atenção na vida simples do dia a dia. Quero pedir a alguns líderes de célula que podem vir aqui à frente, que venham interceder, impor as mãos e orar por cada vida que está aqui no altar. Meu Senhor, toda humildade, mas com toda intrepidez, eu oro diante dos meus irmãos. Assim como o Senhor fecundou esta palavra na minha vida, num momento em que eu estava contigo lá no jardim, e o Senhor me fez lembrar de sementes que o Senhor já plantou em mim, e me levou a cuidar e regar destas sementes, a gerar, a fecundar as promessas do Senhor. Faça isso na vida dos meus irmãos, Senhor. Meu Senhor, há irmãos neste lugar, há pessoas que vieram nesse lugar e que têm o coração como uma terra cheia de espinhos. Qualquer coisinha se torna um espinho. Questões e dificuldades familiares, pessoais, profissionais, financeiras estão sempre se tornando em árvores frondosas de espinhos. Se cada um de nós não vigiar, Senhor, com muita facilidade nós vamos gerar um ambiente e fecundar a palavra maldita dos dardos inflamados do maligno. Livra-nos disso, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Dá-nos outros olhos, Senhor. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação para nós anularmos, apagarmos os dardos inflamados do diabo. Tirarmos o fardo pesado que o maligno quer colocar sobre nós e andarmos livres no teu jardim, como Adão e Eva, conversando contigo todos os dias, Senhor, ouvindo a tua voz, fecundando a tua obra, a tua palavra, as tuas promessas, os teus decretos em nós e através de nós. Levante as tuas mãos a Ele, irmão. Levante bem alto as tuas mãos a Ele e proclame. Levante o mais alto que você pode. Levante suas mãos a Ele. Proclama a Ele: eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Se eu não estou vendo algo que eu precisava ver hoje, eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu quero viver a vida simples do dia a dia, fazendo as coisas simples do Senhor, como fecundar a tua palavra em mim. Ensina-me a não me afligir com tantas coisas, Senhor. Ensina-me, como a Davi, a não me envolver com os grandes assuntos, as grandes coisas dessa vida. Senhor, ensina-me a levar a vida simples do dia a dia, com alegria, com mansidão, com tranquilidade. E deixar o Senhor operar em todas as coisas da minha vida. Põe na minha boca, Senhor, palavras de gratidão. Põe na minha mente, Senhor, circunstâncias, momentos, oportunidades de ir para o jardim de comunhão, de oração com o Senhor. Tua mão levantada, diga isso: eu estou me apropriando, Senhor, do privilégio, das oportunidades de andar no dia, em meio aos jardins desta cidade. Há lugares de oração que o Senhor vai me dando para conversar contigo, para ouvir a tua voz, em nome do Senhor. E, irmão, se você não tem feito isso, comece a fazer. Eu vou gastar mais tempo com o Senhor durante os meus dias. Eu quero ter momento para sair, andar na pracinha, para conversar com o meu Senhor, para ouvir a sua voz e dizer: eu quero, eu preciso ouvir a sua voz. Fala comigo, Senhor. Semeia meu espírito, semeia meu coração. Me ensina a cuidar destas sementes, a vê-las fecundadas e gerando frutos na minha vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Dê a mão ao seu irmão e ore com ele. Ore com ele. Você que está no seu lugar, fique de pé e dê a mão ao seu irmão e ore com ele. Senhor, eu quero, por revelação, ver esta mensagem, esse princípio, essa palavra materializada, encarnada em mim. Eu estou aprendendo a fecundar, a gerar, a cuidar, a formar dentro do meu espírito tudo aquilo que o Senhor tem escrito na tua palavra. Diga com teu irmão: toda artimanha do diabo, na minha mente, na minha alma, no meu espírito, no meu corpo, nas minhas circunstâncias materiais, toda estratégia do diabo para me manter cego, ignorante, incrédulo, tolo, cai por terra em nome de Jesus. Não tem assunto, não tem motivo, não tem questão que vai me impedir de me prostrar no altar do Senhor e gerar um ambiente propício para o Espírito Santo não apenas semear na minha vida, mas trabalhar, fecundar, fazer crescer frutos benditos da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glorifique a Ele, irmão. Se você pode, glorifique em outras línguas. Mas libere a palavra, arando a terra. Proclame os louvores, glorifique a Ele. Exercite isso. Eu abro a minha boca para reclamar, para dar brecha para o maligno. Tantas vezes, Senhor, me ajuda a abrir mais a boca para glorificar o Teu nome, para proclamar a Tua palavra, para profetizar, para fecundar os Teus decretos, Senhor, em mim. Sherry, oh, me, trore me, me, de Deus.